feedback de estacionamento está 3179. Charlie 402. Salve Salvador, está na M3 12? Na M3 52, aguarde. Gol 1922, observando o tráfego do ingresso de Juliette, remota 06. Gate 06. Solo 3179, pronto para puxa e estacionamento. Então 3179, autorizado puxa e estacionamento, chame sai. Portanto. 225, autorizado puxa e estacionamento, chame sai. Como chamou 6225? Chame 6225, te considero como. M3-12, secretário de Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, posição 1-2, M3-12. Gente, papá, November Oscar Romeu. Mantenha inicialmente o corredor até o número PES, reporta no farol da barra. 5345, protegimento correto, me para puxa e acionamento. Paulo 6302. Vem para o Paulo. É o 6302, só confirmando a posição 1-2. Posição 1-0, gate 1-0. 1-0, 6302. Paulo, Salvador, muito bom dia. Eu já tinha foi 2006, livrou a transmissão. Objeto 52.000, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Pois é. Para o Tato, Santos, Leitão, 9239, 4 horas, Papapá, November, Oscar Romeo, só um estimado de pouso em Morro. Tá vendo, November, Oscar Romeo, estimado de pouso em Morro de São Paulo. 00. Gente, November, Oscar Romeo, frequência livre. 300, gente, 300. Oh, Xené 62, 2. Xené 6225, mantenha a posição. Cinema 6225, após a passagem do arroz da Sena Retaguarda, está autorizado. Puxa, cinema. Chame táxi. Após a passagem do Sena Retaguarda, está autorizado. Cinema 6225. Tango, tango, prossiga. Tango, autorizado para o estacionamento. Escuta. 5345, por gentileza. É, pode coordenar com a equipe de solo para realizar o pushback, deixando livre a entrada do gate? A gente já tem um tráfego aguardando para ingressar no 9. É, no caso, você vai puxar um pouco mais através do 10. Deixando livre, o pátio está aqui na Alfa, aguardando para ingresso no pátio 1. É um boing da WebJet. Tango Tango, autorizado Serra Novembro Tango Romeu, em vez de voo 105. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda do corredor forte, o no meu pé e aguardando a liberação do controle. A cena transponde 5504. Seu controle opera em 1-2-0, décima 8. Tango Tango, cotejamento correto, me parece acionamento. Livre acionamento. Através da meia dúzia, mas como autorizado. Autorizado a da ponte espera da pista 1-0, via Índia Alfa, na ponte espera de minha torre. 1-8, decimal 95, ajustado. 1-0-2-1. O primeiro ajuste é o seu? 1-0-2-1, chamei 2-2-1. 2-1, ponte de Alfa, 2-8-9, foram próprios de 2-8-9. 3-1-7-9. Contato radar, sobe e mantém o 340, voa Leda. Voa Leda, tá, 3179. Parte do Índia Alfa, no ponte para a Chimé Torre. 1-1-8-1-9-5, ajustado, 1-0-2-1. Ajustando o 021, está autorizado o parque até o ponto de espera. O lar chamado. Série 2223 autorizado, puxe e acionamento de Chemitex. Autorizado, Chemitex, acionamento de Chemitex, acionamento de Chemitex, acionamento de Chemitex. Tanto assim. Tango Tango, livre táxi, chame para ingresso em Patinho. Azul 4299, copia. Afirmativo. Azul 4299, autorizado Campinas, via para Zulu 16, até Bravo, até Zulu, após confirmar a alta do plano, vindo de voo 360, da cola da pista 1-0, com a primeira curva direita, na cera da El. Leda, após bridge, até no transponder 5002 e controle para em 1-2-0-8. O azul 4299 está autorizado para Campinas, nível 0360, vai vir a rota do plano, saída da El, Leda, após Leda, bridge, decola da 1-0, primeira curva se para a direita, valor para o 4502, vai chamar o controle na saída 1-2-0-8. Azul 4299, protegimento corretinho para puxar e acionar. Chamarei para puxar o acionamento azul 429. Oh, salva, boa, está 3-3-3, são 3-4-0. Estão 3663, aguarde 4. Alfa Tango tem autorizado o teste da ponte fora da pista 1-0, via Paz, Twin de Alfa, ponte fora de Metrô, Rio 1-8, decimal 9-5, ajustado 1-0-2-1. O 3663 copia? Então 3663 autorizado Guarulhos via Upper Zulu no 6 até Bravo até o Zulu após conforme a rota do plano, nível de voo 340. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita na feira da El, lida após bridge, acena 3 com olho 5-0-0-1 e controle a pé em 1-2-0 décima 8. O radar sobe mantém 320, saída Momo. Saída Momo 320, Junior 6225. Decola 1-0, uma direita, saída da Almeida, Bridge, antena 5-0-0-1, no controle 1-2-0-8, da 3663. Então 3663, protegimento correto, chame para push e acionamento. Chama para push e acionamento, da 3663. Solo passada 2223 para o táxi, 5-4 a bordo, alterna Salvador, 3 horas, 20 minutos a partir. Passarei do 2223, autorizado táxi da ponte espera da pista 1-0, via Pátio Índia Alfa no ponto de espera Chimetor, 1-1-8-9-5, ajustado 1-0-2-1. Pátio Índia Alfa, até a espera da 1-0, pelo lado de mais 2-9-5, ajustado 1-0-2-1-2-2. Treinamento 3-1-2, prossiga. Coma 923, o número 2 para a cópia, aguarde. 312, copia. Treinamento 312, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Na cola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Acena transfunda 50, 1-6, e controle PR 1-2-0, décima 8. Nem 63, 1-2, protegimento correto, chame para push e acena. Voo 923, está pronto para cópia. Voo 923, autorizado Guarulhos, via até Zulu 1-6, até Bravo até Zulu, após conforme a rota do plano. Nível de voo 360, a cola da pista 1-0, com a primeira curva direita, na fila da El, Leda após bridge. A cena transponder 5537, controle da PR 1-2-0, décima 8. Gol 1923, protegimento correto, chame para push e acionamento. No 79, chama Recife 1251, no alterna 13325. Um, Pela avião 3, não autorizado para estacionamento, chame o táxi. Autorizado. Gol 9605, autorizado Galeão, via Pesulo 10, divide voo 360. Da cola da pista 10, com a primeira curva direita, na série da El, Leda, após bridge, acendo transponder 5017, controle da área 120, décima 8. 5017. Minha 05, atendimento correto, sem para puxa, estacionamento. Três, quatro, cinco, tá na escuta? Trip 5345, controle. Controle ao trip 5345. Trip 5345, voa Leda da presente, está sob contato radar. Sobe e mantenha 380. Vindo para 380-5345. Controle Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Salvador, delivery, taxi 304. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, mantenha as condições usadas no meu país, corredor forte. Mantendo um país, corredor forte, aguardando a proa de Piritiba. Alfa, Tango, Tango, informe radial e distância. Confirme, para o Alfa, Tango, Tango, não entendeu? Alfa, Tango, Tango, informe a proa ideal para o destino e a distância, Salvador. Ah, positivo. A proa será 320, radial 320, e a distância 1952 milhas. Gente, papá, papá, Alfa, Tango, Tango, sobe, mantém o nível 105 e informa o espaço do pouso. Será 1252, Alfa, Tango, Tango. Já pode voar o destino? Vai. Inicialmente, mantenha um no meu país no corredor forte. Alfa Tango Tango. Controle Salvador, bom dia. Passarido 2223, decolou. 55 a bordo, 3 horas e 20 da manhã, até a Natal. 1913, autorizado. Tá, você tá ponto de espera da pista, mas é. Via Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre. 118, desse ano, 95, ajustado. 1021. 0021, via Índia Alfa, torre 1895, azul 9131. É 85, alterna 12545. 1285, 12545, é a via, via 2225. Fiz o foco, Lias, Brasília, via Apesu 175380, runway 10. Of departure turn right, for departure Alpha Transition, call 05020, control of departure 120.8, turn 3304. Destino, sobe, mantém 105. Alpha, Tango, Tango. Roger, control, 5060, Falco, Tango, Tango, Tango. Country 305, Echo Rexy, report setup and push. We report for setup and push, Country 305. 5345, chama Recife 1251, Lanterna 13325. 251, Lanterna 13325, bom dia. Departure, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, processo 304. Country 304, affirmative. Ok, thank you. CP 522, eu não prossigo. CP 522, eu tenho para autorizado nível de voo 220. Vai aceitar ou vai guardar a coordenação? Guardando a coordenação.